conservo meu carro de boi, vim guardando lá no barracão. É lembrança do tempo que foi, também porque é minha paixão. Os meus bois são do chifre dobrado, foi carreiro, faço coleção. Com petróleo que está racionado, transporto folgado minha produção. Eu previa o racionamento, conservei os meus bois carreiros. É o transporte que tem no momento mais barato pra um homem roceiro. O meu carro canta apaixonado, faz lembrar os bons tempos primeiros. Se vier racionalização, foi a solução para os fazendeiros. Cara está abandonado desde quando o progresso chegou. E por isso meus bois são herados, não desprezo quem me ajudou. Muitas vezes eu fui criticado, mas prefiro ficar onde estou. Meus terrenos só é preparado com boi e arado, dispenso trator.